André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. E vem com Alan comandante, hein? Mexe, pretinha, vai. Ela tá na casa dela e eu aqui. Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir. E ela tá naqueles dias, não pode sair. Uma da manhã online me mandou mensagem. Disse amor, a fome apertou. Diz que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador. Com o motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Com o motoboy do delivery aí doeu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Com o motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Com o motoboy do delivery aí doeu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. André Cedeiros, o moral de Bicoara, tamo junto. E ela tá naqueles dias, não pode sair. E a saudade dela vai me destruir. Uma da manhã online me mandou mensagem. Disse amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador. Com o motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Comeu. Com o motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida e o motoboy também comeu. Com o motoboy do delivery aí doeu.